Nosso tema dessa noite, então, é formas de caridade. Quando a gente fala de caridade, a gente normalmente pensa na caridade material, em dar alguma coisa. Porque nós vivemos num mundo material, então é natural que essa pressão, ela represente os nossos pensamentos. Mas a caridade material, ela é uma única forma da caridade. Eu digo que a gente pensa muito nela porque nós temos falta de algumas coisas, sentimos falta de algumas coisas, e muitas vezes chega até nós que outras pessoas sentem mais falta de coisas do que nós mesmos. E nesse mundo material, onde a desigualdade é muito grande, a gente percebe que, do jeito que a coisa vai indo, a desigualdade ela não vai terminar. Muito pelo contrário, ela só vai aumentar. Caberia a nós, todos, de uma forma, eu não diria humana, mas enfim, fazer com que isso diminua. No momento que a gente consiga fazer com que essa palavra caridade ela seja realmente exercida, a gente pode fazer com que essas diferenças diminuam. E essas diferenças, às vezes, a gente pensa em lugares muito longe de nós, mas muitas vezes eles estão do nosso lado, dentro da nossa casa até. Eu falei em caridade material, e não é só a material. Quantas pessoas que a gente conhece que talvez precisem apenas serem escutadas? Só precisam que alguém lhes dê atenção. É uma forma de caridade poder se colocar à disposição dessas pessoas. Um sorriso, um cumprimento. Será que isso não muda o, não digo o dia de uma pessoa, mas sim pode mudar o dia? É diferente de chegar e passar reto e chegar e dar atenção, mesmo com um cumprimento. Todos nós desejamos, isso é uma necessidade inerente do ser, nós temos a necessidade de sermos amados. Temos necessidade também de darmos amor. Mesmo que a gente ainda não entenda muito bem como é que se faz isso. Trabalhamos muito de novo na questão material. Mas temos essa necessidade. E a necessidade de ser reconhecido através de um gesto é uma forma de amor. Aqui no Livro dos Espíritos, numa única pergunta que fala sobre caridade, numa única que eu separei, né? Eles pedem para os espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? O verdadeiro sentido da palavra caridade. E a resposta ela é curta, porém ela é ampla. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. O amor e caridade são complementos da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que fosse feito mesmo com nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Eu falei que é amplo, né, o sentido, para a gente perceber que a gente está ainda bastante distante de colocar em prática essa verdadeira caridade, de perdoar as ofensas, de ser indulgente com as imperfeições alheias, que na verdade a gente aproveita as imperfeições alheias para tal, fazer com que elas tomem uma amplitude maior do que elas já são, fazendo com que dessa forma, de uma forma errada, que a gente acabe se destacando, menosprezando mais os outros. Grande erro, né? E benevolência para com todos. Ser bondoso para com todos. Então, nós normalmente julgamos os outros a todo momento de uma forma muito rápida. Nós, no nosso julgamento, nós escolhemos se merecem ou não o nosso bem, as nossas poucas atitudes de bem e de caridade. Nós selecionamos a quem e se merecem. Então, é um caminho que nós ainda temos que aprender a fazer. E aqui no Evangelho tem um capítulo que fala só sobre caridade. E o título do capítulo passou antes aqui: fora da caridade não há salvação. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho contrário ao orgulho e ao egoísmo. E numa carta de Paulo aos Coríntios, onde ele fala sobre a caridade, que já foi até musicada, onde ele diz, né, que mesmo que eu tenha, que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens, sem a caridade eu nada seria. E ele fala de uma forma poética, né, Paulo? Num único parágrafo dessa carta dele, ele diz: a caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não procura seus próprios interesses. Não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça. Não se satisfaz com a injustiça. Mas se satisfaz com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. Então são textos que foram escritos há muito tempo e que já naquela época eles compreendiam a necessidade da caridade. E nenhuma delas fala da caridade moral, que foi a primeira que eu citei. Porque nós temos a necessidade de receber e de fazer. E o título é: fora da caridade não há salvação. E o que será que ele quer dizer com isso? Não significa que se eu não faço algo para alguém, esse alguém vai ficar com essa ausência, com essa falta. Pode até ficar. Mas quem está deixando passar a oportunidade sou eu. Já dissemos, nada acontece por acaso. Então, por que será que algumas situações acontecem na minha vida, onde eu tenho a oportunidade de fazer alguma coisa diferente? E quando eu não consigo fazer, eu estou me mantendo como eu sou. Eu não estou conseguindo avançar. A gente está num processo, todos, evolutivo. Um processo de desenvolvimento, de despertar de consciência. Para que através desse despertar a gente consiga chegar perto desse, do que nos diz esse conceito de caridade. Como eu disse, é poder perceber no outro aquilo que ele precisa. Aquilo que, se eu estivesse no lugar dele, eu gostaria que alguém pudesse fazer para mim. Sem julgamento, sem escolha, sem exclusão, mas simplesmente fazer. A gente lembra frequentemente de alguns exemplos de pessoas que passaram por esse nosso mundo já. Algumas com certeza ainda estão presentes com nós. E uma dessas pessoas que a gente lembra é a Madre Teresa, onde ela dedicou a vida dela para ajudar os outros, fazer para os outros. Ela esqueceu dela. Ela sufocou os seus desejos. E com certeza, fazendo isso, ela desenvolveu nela potencialidades tão grandes que não são caminhadas, já são passos largos nessa caminhada que ela deu. Muitos de nós talvez não nós aqui, mas nós encarnados, quando vem para essa jornada, escolhe uma vida, às vezes, de privação material. Porque através dessa privação a gente tem a oportunidade de desenvolver as qualidades, as virtudes que são do Espírito. Porque a gente sabe que quando a gente tem sobrando a matéria, a gente acaba focando nela, seja no aproveitamento ou muitas vezes na guarda. Então, quando nós pensamos até na caridade material, às vezes nós temos dificuldade em dar alguma coisa boa. Nós às vezes damos aquilo que não nos serve mais, aquilo que às vezes está estragado, que a gente não quer, mas a gente talvez não pense se aquela pessoa que poderá receber aquilo, se ela vai poder aproveitar aquilo, se aquilo está em condições de ser usado. Então até ali a gente começa a desenvolver a questão da consciência, do que a gente realmente está fazendo com relação a isso. Se a gente está entendendo o propósito desse ensinamento. Quando ele diz fora da caridade não há salvação, é porque nós temos que nos mudar. Porque sendo do jeito que nós somos, nós estamos aqui encarnados para aprender. Não como punição, mas para aprender. E temos muito que aprender. Mas se nós não mudarmos, nós vamos demorar mais tempo. É que nem em colégio. Se a gente não aprende a lição e vem a prova, a gente não consegue tirar a nota para passar. Repete o ano. E a vida é igual. Às vezes a gente vai repetindo de ano, porque a gente não está estudando o suficiente.